Ouça agora aqui na Antena Web mais uma edição do Expresso 80. A seguir, sonoplastia. Boa tarde. Começamos agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos a mais uma viagem no Expresso 80. Uma viagem lenta pela pop rock dos anos 80. Começamos hoje com os No Such, I Can't Wait. Vamos continuar com os The Mob, com a voz de Cathy Dennis, Come On, Get My Love. Yeah. Foi o rebelde Billy Idol, Rebel Yell. Agora Shy Boy, Bananarama. Yeah. Estivemos com os Moving Pictures, Dusting Blues. Agora vamos ouvir One Perfect Day, os The Little Heroes. One perfect day, we'll be out walking. Something is calling me. Whoa. This perfect day, I can't stop thinking. Are you happy there? And tell me if it's still raining there in England. And tell me what you did last night. never come back, just drop by. We'll be right back. Stewart, o Rocco, Young Turks. E já de seguida vamos ouvir os Midnight Oil e US Forces. Forces give the nod. It's a setback for your country. Bombs and trenches all in rows. Bombs and threats still ask for more. Divided world, the CIA. Yeah. Life is Life, dos Opus. Agora os norte-americanos Huey Lewis and the News, Heart and Soul. Yeah. Midnight Star, Midas Touch. Agora a Toya, It's a Mystery. Power within me, bells ringing in my head. Do You Wanna Love Me, dizem os Bow Wow Wow. Agora vamos para o ska dos Madness, Night Boat to Cairo. Everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got Agora vamos escutar Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. I just can't wait till the day when you knock on my door. Big in Japan dos Alphaville, vamos ouvir Austin Howard. I'm the one who really loves you, extended version. Feel the world. Foi o tema Self Control de Laura Branigan. Agora os Toto vão tocar Rosanna. See you. os Duran Duran, My Own Way, agora as Bananarama, I Heard a Rumor. Oh, your places. Put on the heads to the city sun. Joanna, give them the fancy money. Oh, to tempt anyone who come. She even knows how to swing opinion. In every magazine and the journals. For every bad move that is Joanna. Acabamos de ouvir Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna, um tema sobre o apartheid também da África do Sul na década de 80. Agora vamos escutar os Imagination, Just an Illusion. Yeah. Carequinha, Nothing Compares to You. Agora os fantásticos Art of Noise, Moments in Love. meio desta quente, o mal será descendente se não passa com água ardente. A caixa diga que é urgente, lá remédio para toda a gente. Você foi imprevidente, foi muito paciente. Passa a cara de contente, você vai ficar igual. Toma já um melhorão, porque a mim não faz mal, além disso é legal. Toma já um melhorão, é o melhor e é legal. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido que isso passa. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido que isso passa. Eu sei que preciso este e aquilo, esqueço se o bem que se passa. Eu sei que preciso este e aquilo, esqueço se o bem que se passa. Você está muito pesada, não diga que está inchada. Que lhe já perdeu de todo a linha. Mas está a tempo de voltar a fina. É um milagre da medicina, que é o avanço da aspirina. O homem fica tão fiante, vai ficar muito elegante. Isto é melhor que o bergante. Você vai emagrecer. Cuidado, não abusar. Mas se isso acontecer, toma outro para engordar. Cuidado, não abusar, não para de comprovar. Toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Toma um comprimido, este é que nos casa, seu problema que isso passa. Toma um comprimido, este é que nos casa, seu problema que isso passa. Acorrentado, a sombra que tens ao lado, não consegues apagar as marcas desse passado, tens a recusar. Faz a mistura da drogaria e tens a cura para mais um dia. Escola raiz do fundo, ficas acima de tudo. Não sentes nada do mundo, do mundo que te não quer. Não abusar, mas se isso acontecer, és mais um outro limpar. Mas se tu queres acabar, o que tu queres é trunfar. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Eu sei que me sigo, este é que nos causa, seu povo em que se passa. Eu sei que me sigo, este é que nos causa, seu povo em que se passa. Toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Toma um comprimido, toma um comprimido, toma um comprimido, que isso passa. Eu sei que é possível, os teus amigos, que eu faço um bem que isso passa. Toma o comprimido, diz o António Variações. Agora vamos ouvir a voz de Lena D'Água e a banda Atlântida, Fígaro Cá, Fígaro Lá. Deu a sola com a massa. Ah, centenas de don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. Sound off. One, two, sound off. Three, four. Bring it on down. Bring it on down. One, two, three, four. One, two, three, four. Tema Bodywork. Assim chegamos ao fim de mais uma viagem no Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, à mesma hora, no mesmo local. Acabamos hoje com Farley and Jack Master Funk e o tema Love and Turn Around. Be the same, cause you play those in the games, and yet I want you. Yeah. They say we were an item, my thoughts I try and hide them, did I need you? Uh-huh. But when we get down to it, I just love the way you do it, and I love you. Look and turn around. Look and turn around. Love, they turn around. Don't you make me feel any better, 'cause it's not